ingressar no pátio 3 e reportará para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo 3 reportará para ingresso no principal. Gol 1154. Alô Salvador, é o gol 1817. Bom dia, autorização Guarulhos. E 18-6, por favor. Uno no 8 desse momento, por favor. Uno 8, no 7. 18-6, valeu. Salvador, Uno 8, Uno 7. Autorização Guarulhos, 4-0. Tem aprovado 3-6-0, Guarulhos. Aceita? Copia. Usado, Guarulhos. Via Drida, Crater, episódio 14, Groove, após sair conforme o plano. Decolando a 10, com curva direita, no teste da Dael Leida, após voa Crate, a intercepta episódio 14 e segue conforme. 5-4, 1-6, transponder, controle APN 1-9, decimal 8. 3-6-0. Boa Leda, pós-crate, Aperzulu, Uno, 4, Bruce, saída da El Leda, receptora, direto, crate. 5-4-1-6, o transponder e o controle 19-8, com Uno, 8-7. Correto, chama o condutor para o posto final. Vai chamar para o condutor. Ingressando agora à esquerda, pátio 3, senhor? Isso, à esquerda, pátio 3, está com interdição aí na Alfa, aí o senhor reporta para ingressar no pátio principal. Afirmativo, agora à esquerda, pátio 3, depois reporta para ingresso na principal, o 1154. Ingresso, gol 1154. Autorizado, ingresso até a posição 11, pátio principal no 1154. Até a posição 11, o gol 1154. Equador, é o gol 1897 para pushback, saneamento, posição 10. Autorizado, não deixa, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. Para o táxi, o Gol 1897 com o ONU 03 a bordo, 4 horas de autonomia, Alter na Galeão. Táxi autorizado, Juliette Alfa, reporte pronto no ponto de espera da 10, ajuste no 009. E o táxi Juliette Alfa, reportar no ponto de espera pronto. Próximo ponto de espera da 190 pronto, voo 1897. Autorizando a linha decolada 1-0, 1-7, o vento 060 graus com 7. Autorizado a linha de decolar da 1-0, gol 1-8, 1-7. Controle Recife, bom dia, gol 1-8-3-4. Controle Marcel, gol 1-8-3-4. Para as condições, por gentileza. Por gentileza, confirma só o vento. Copiado, gol 1-8-3-4, vai chamar quando liberar pelo centro. Controle, bom dia, voo 1-4-7-0. Para o controle. Voo 1-4-7-0. Voo 1-4-7-0, identifique. Cruzando 8-0, Guarulhos para Salvador, autorizado pelo centro, 5-0. Voo 1-4-7-0, chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050. 1-9-8, bom voo. 19-8-1-8-1-7. Controle, o gol 1-8-1-7, decolado na saída da EL, passando 1.900 pés. 1-8-1-7, contato radar decolagem, subiu para o nível 360. 360, 1-8-1-7 da Gol.